Influência. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. O Evangelho, bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos, acima da terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar, a cega fatalidade do destino, porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho e vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirareis para o último plano. Vamos continuar com os nossos pensamentos elevados, abrir os nossos corações, deixar que essa espiritualidade amiga, espiritualidade benfazeja, esses maravilhosos e bondosos trabalhadores abnegados de Jesus, coordenadores dessa reunião, possam nos envolver nessa atmosfera de muita claridade, de tamanha benevolência, e que nós possamos nos fazer merecedores. Amigo Jesus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez, de estar reunidos em seu nome para o estudo do seu Evangelho de luz e de amor. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de congraçamento, de confraternização com todos esses nossos amigos, amigos esses do plano material e do plano espiritual. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que aqui chegaram e abençoa também todos aqueles que aqui não puderam chegar. Que nós possamos, Senhor, estar envolvidos com os nossos pensamentos mais elevados e podermos, Senhor, nos fazer merecedores desse banquete que aqui desfrutaremos, Senhor, na companhia de todos esses nossos irmãos. Que essa tarde seja uma tarde bastante profícua nos ensinamentos e nas melhorias. E que todos os ensinamentos que aqui serão ministrados, nós possamos, Senhor, trazer para o nosso dia a dia. Que nós possamos refletir sobre os mesmos, que nós possamos, acima de tudo, colocá-las em prática e não nos esquecermos de dividi-los com todos aqueles com quem encontrarmos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Assim seja. Muito boa tarde, nossos irmãos do mundo material, do mundo espiritual. Mais uma tarde de estudos da nossa amada doutrina espírita. Dando continuidade no estudo do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, hoje iniciando no capítulo 12, que tem como título Espigas Arrancadas no Sábado. Essa passagem também se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28, em Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Quer começar, Fabi? Depois dá aquela... 12.1. Naquele tempo, Jesus passou pelas searas de um sábado, e os discípulos, tendo fome, começaram a arrancar espigas e a comer. Tempo. Um ponto no tempo, um período de tempo, tempo fixo, definido, oportunidade. Passou, passar. Possível referência a algum tipo de caminhada dentro da seara, com o objetivo de colher espigas. Neste caso, o termo teria acepção técnica ligada à agricultura. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Acho que tem um item 3, um pequenininho. Tem 3. E os fariseus? Os discípulos de Jesus não sofrem censura por colherem espigas em um campo alheio, conduta permitida pelo Torá, Deuteronômio 23, 26, mas por fazê-lo num dia de sábado, uma vez que era proibido qualquer tipo de trabalho, Êxodos 34, 21, neste dia. Segundo regras de interpretação complexas elaboradas pelos fariseus. 12.3. Ele, porém, lhes disse: não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e começaram e comeram os pães da apresentação? Pães da exposição, apresentação, proposição. Trata-se do pão perpétuo, aquele que estaria sempre sobre a mesa. Números 4 a 7. Exposto na presença do Senhor e preparados todos os sábados, visto que deviam estar sempre frescos. A cada sábado eram trocados por outros novos, sendo que os pães velhos pertenciam aos sacerdotes, que poderiam comê-los no lugar santo. Eram 12 pães colocados sobre a mesa, 6 de um lado e 6 do outro, num local conhecido como lugar santo, onde somente os sacerdotes tinham acesso. 12.5. Ou não leistes na lei que aos sábados os sacerdotes nos templos profanam o sábado e permanecem sem culpa? Profanar, tornar comum, no sentido de retirar o caráter sagrado, especial, violar. 6. Permanecem, estão sem culpa. 12.6. Eu, porém, vos digo que aqui está algo maior que o templo. E se soubesses o que significa misericórdia quer e não oferenda, não terias condenado e sem culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. 7. Oferenda. Sacrifício, coisa sacrificada, oferta, oferenda ou serviço do culto. Todas as oferendas prescritas na Torá, inclusive o sacrifício de animais, bem como o serviço para a manutenção do culto prestado pelos sacerdotes. Vamos ler mais um? Tem esses dois aqui, né? O Senhor, o servo do Senhor e a cura do homem. Cura do homem com as mãos atrofiadas. Essa passagem está em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6, e em Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. 12.9. Tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. 12.10. Estando ali um homem com uma das mãos atrofiadas, perguntaram-lhe, dizendo: se é lícito curar no sábado, para que o acusasse. 1. Estando. Eis um homem tendo uma das mãos ressequida. 2. Atrofiadas. Seco, ressequido, murcho, planta, atrofiada. 12.11. Ele, porém, lhes disse: Qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se vier a cair num fosso no sábado, não a agarrará e erguerá ela? Qual? Quem é de vós um homem que? Fosso. Buraco, cova, fosso, poço, cisterna. A ideia parece ser a de que uma ovelha que cai no fosso ao tentar beber água. 12.12. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Fazer bem. 12.13. Então diz ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e foi restaurada, ficando sã como a outra. 12.14. Após saírem, os fariseus formaram um conselho contra ele a fim de matá-lo. 6. Formaram um conselho, elaboraram conjuntamente um plano. Servo do Senhor, também pode ser encontrado essa mesma passagem em Marcos, capítulo 3, versículo 7 a 12. 12.15. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Seguiram-no turbas numerosas e ele curou a todos, e advertiu-os para que não tornassem público, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não contenderá nem gritará, e não subirá nas ruas a sua voz. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até quando levar a justiça ao triunfo. Em seu nome, os gentios esperarão. Bem, não tornasse público, literalmente não fizere manifesto, público, visível. 2. Cumprisse o que foi dito. O que foi dito através do profeta Isaías, que diz. 3. Servo, menino, filho, escravo, jovem. 4. Se comprais. Ter prazer, alegria, aprovar, anuir. 5. As nações, justiça às nações. Nação, povo, gentio, todas as outras nações que não o povo hebreu. Os hebreus chamavam todos os outros povos de gentios. 6. Rua, virá nas ruas. Ruas, estradas, lagos, praça. 7. Caniço. Junco, cana, caniço. Trata-se de uma cana ou junco com talo articulado e oco, utilizado como bastão, cajado, vara de medir ou varinha de escrever nos papiros. Pavio. 8. Pavio. Linho, pavio de candeia fumegante. 9. Fumegante. Fumegante, que produz fumaça, que produz luz fraca, razão pela qual começa a soltar fumaça. Gentios. Povos de outras nações que não o povo hebreu. Os hebreus chamavam todos os outros povos de gentios. Legal. Então vamos retornar à primeira passagem. Espigas arrancadas no sábado. É muito... relendo essa passagem aqui, a gente fica assim intrigado. Poxa, será que a pessoa não podia nem comer, será que no sábado, né? Já que não se podia fazer qualquer coisa que ela estava de encontro com a lei judaica, né? Com a Torá. E nessa passagem, Jesus ele é muito direto quando as pessoas estão condenando, né? Porque eles estão matando a fome, né? Estão matando a fome que no sábado, apesar de não poder trabalhar, tinha que comer, né? Todo mundo tinha que comer. E aí Jesus cita, na realidade, uma passagem, né, de Davi. E ele relembra lá. Ele, porém, lhes disse: não lembres do que fez Davi quando teve fome? E ele e os que estavam com ele, ou seja, estava dizendo assim, olha só, vocês conhecem tanta lei que vocês não sabem o que aconteceu com Davi. E aí, ele continua: como entrou na casa de Deus e comeu os pães da apresentação, o que não era lícito de comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes. A gente repara aqui que os judeus, a casta judaica, ela tem assim muitos simbolismos, né? Então, Repare, se no sábado não pode trabalhar, também não pode nem arrancar nada, porque as pessoas têm que ficar completamente sem fazer nada. Jesus, com o grupo dele, apostólico, ele não tinha dinheiro assim para poder pagar as coisas. Então, o que oferecia-se para eles, eles faziam. E ele está dizendo aqui exatamente isso, que apesar de ser uma situação que poderia ser encarada como um ofício de estar arrancando, eu nem acredito que seja um ofício, né? Porque se arrancar para matar fome, eu acho que é em primeiro lugar isso. E aí Jesus, nesse caso, é muito mais condescendente, não. Ele é muito mais racional do que aquelas pessoas. E nas outras passagens a gente vai ver exatamente isso. Qual de vós, né, na outra passagem, está dizendo, se perder uma ovelha, vai deixar que ela caia no fosso? Não, deixa ela cair. Vai deixar lá, vai deixar que ela fique lá, porque é sábado. Imagina então para você saciar a fome de um homem, de uma pessoa. Então você não vai poder fazer nada porque é sábado. Nesse ponto, Jesus ele foi muito, muito criticado sobre isso, mas ele estava colocando o seguinte, gente, olha só. O que é mais importante? Uma vida humana ou simplesmente uma questão de um simbolismo? Uma regra, exato. Um simbolismo. Que se tinha que se fazer. E aí, a gente encontra, além dessa passagem de sábado, outras passagens quando ele mesmo curou, no próprio sábado. Ah, está curando no sábado, não pode fazer absolutamente nada no sábado. E aí Jesus sempre coloca, né? O que é mais importante? Deixar alguém morrer? Ou fazer a cura dessa pessoa? E simplesmente, porque nós temos que observar o que está escrito aí, apesar dele ter dito que não veio desdizer nada que os antigos profetas tinham falado no Velho Testamento, e nem a lei, muito pelo contrário, ele veio para dar cumprimento, algumas coisas precisavam de uma nova interpretação. Nesse ponto, ele é muito racional, e aí a gente pode lembrar até a própria questão do Kardec, né? Que era considerado bom senso encarnado, né? Foi considerado bom senso encarnado pelo seu amigo Camille Flammarion. E aí, o que a gente imagina? Tudo, eu acho que nós temos que colocar bom senso. Não é porque simplesmente as pessoas dizem que faz mal tomar leite e comer manga que isso está literalmente correto. Qual a explicação para isso? Então, essa racionalidade de Jesus ela é assim, muito, muito clara e até colocada para as pessoas, para que as pessoas pudessem abrir os olhos e não ficar simplesmente perdidos apenas numa questão de regra, de letra, do que está escrito. Mas sim verificar quais eram as consequências daquela situação. Porque se a gente for imaginar que você não pode executar uma situação, mas o resultado daquela situação aliviaria, salvaria, deixaria de uma maneira diferente uma outra pessoa, poxa, como a gente vai não fazer isso? Então é mais fácil deixar que alguém se perca, né? Se vá prejudicar do que você prestar, no caso ali, a sua ação, a sua caridade para aquela pessoa. Eu acho que cabe realmente assim, muitas reflexões sobre o que a gente lê nessas passagens. E entender que os judeus eles tinham uma regra assim, muito, muito fechada, né? Eram muito rígidos com tudo aquilo que eles tinham. Agora, talvez seja por isso exatamente que Jesus, muitas das vezes, foi mal interpretado, né? Está curando no sábado, está fazendo com que se desdiga o que está escrito na lei. Imagina, o enviado do Altíssimo, ele seria o primeiro a transgredir as regras? Absolutamente. É uma situação que cabe realmente a gente buscar aquilo que o Kardec sempre procurou. Na formatação do Livro dos Espíritos, o Kardec ele é muito racional quando ele está montando o livro, e ele dizia que não era só porque as informações vinham dos Espíritos que ele aceitava que elas estavam corretas. Era necessário que tivesse uma coerência e uma resposta positiva igual de todos aqueles que estavam respondendo, para ele colocar. Tanto é que na primeira versão de Livro dos Espíritos, que é 18 de abril de 1857, ela não sai com as 1019 perguntas. Ela sai, acho, com 500 e poucas perguntas, 510, 518, não lembro agora qual é a quantidade. São 500 e poucas perguntas. Então, o que, que ele tinha? Ele tinha muitas perguntas para poder colocar, mas ele não colocou enquanto ele não se certificou que aquilo era correto. Então, estava usando o quê? Bom senso, estava usando serenidade para poder colocar algo que, de fato, era coerente. Na segunda edição de Livro dos Espíritos, que é 1860, ou seja, 3 anos depois, aí ele já faz a amplitude das questões. Ele já amplia de 500 e poucos para 1019, que é a versão que a gente encontra hoje, que a gente conhece. Então, a questão da serenidade, da você usar o bom senso, é sempre muito importante para a gente acabar não caindo no vazio só da questão da regra, da letra, daquela situação. Qual é o benefício daquilo? O que vai alcançar aquilo? Deixar o animal morrer? Só porque é animal? Deixar a pessoa passar? Ela não pode comer hoje, só vai comer amanhã, porque hoje ninguém pode... Sábado. O que é mais importante? E ele fecha aqui, no final, diz aqui, ó, no 12.7. E se soubesses o que significa misericórdia, quero, e não oferenda, não terias condenado os sem culpa. 12.8. Pois o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Olha que afirmativa forte, né? O Filho do Homem é Senhor do Sábado. Ou seja, Jesus tinha autoridade para fazer aquilo que ele estava fazendo. Muito legal, né, esse fechamento que ele dá aqui, né? O Filho do Homem é Senhor do Sábado. Vocês querem complementar com alguma coisa dessa primeira passagem? Quer, Edson? Vamos fazer alguma colocação? É interessante ver, né, que Jesus acaba quebrando alguns conceitos, alguns dogmas, mas a gente, quanto ser humano, a gente acaba criando outros. A gente nunca está satisfeito, né? A gente acaba se engessando de novo, às vezes criando simbolismos até desnecessários que vão em contra de outras doutrinas do próprio Cristo. Assim, eu gosto muito de também estudar a parte da Idade Média. É, aí tem muitos casos que eu vejo, inclusive sobre a Sexta-feira Santa, que não se poderia comer carne, no máximo peixe, e em muitas ocasiões as pessoas naquela época também tinha delação premiada, né? Alguém falava, olha, fulaninho de tal tá lá na casa dele comendo carne. E às vezes acontecia realmente do tribunal, lá, do Santo Ofício, os oficiais irem lá e verificarem que ele estava comendo, mas às vezes não tinha outra coisa para dar. Comer. Então, um caso até que eu li recentemente era isso, o camponês já não tinha outra forma, outro alimento para dar para os filhos, a não ser os porcos que ele criava. Mas aí não tinha desculpa, porque Sexta-feira Santa, como diz lá o ato cristão na época, você não poderia comer carne, então simplesmente condenaram ele. Aí é interessante você ver, né, que Jesus, ele quebra que é mais importante? E a gente cria outros por cima. Alimentar as crianças, a família. Não tem o bom senso, é o que vocês comentaram. Não existe esse bom senso. A gente, quanto espécie humana, sempre acaba se engessando por outros meios. Muito bem colocado, porque a gente está vivendo essa Semana Santa, né? Essa é uma semana, para nós, os cristãos, essa semana é uma semana muito importante. Uma semana de reflexão. Amanhã, quinta-feira, né, seria o dia que Jesus é preso, né, levado até o Caifás, depois levado a Herodes, depois devolvido a Caifás, para depois ser mandado para... Que lavou as mãos? Pilatos. No meio termo, o povo deixou passar a Barrabás. Isso, exatamente. Agora, é importante a gente entender também essa colocação, já que você está abordando para Semana Santa. Porque o que acontece? Pilatos era o governador da Galiléia. Jesus era galileu. Então, como ele era galileu, Caifás e Herodes... Ó, a gente não pode julgar esse cara. Tem que ser julgado por alguém lá de cima. Então, entrega a Pilatos para Pilatos resolver o que vai acontecer com ele. Né? Então, ele que era o governador, no caso ali, o responsável, né, de tudo... Pilatos era o responsável daquela região ali toda. Então tiveram que entregar para ele. Por isso é que eles ficam naquela... Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Para cada essa questão. Porque a gente já até comentou aqui que ser governador, ser responsável por aquela região ali conturbada era demérito romano. Tadeu, gostando de você, que eu vou te dar Palestina. Vai lá cuidar daquele negócio lá. Eles não tinham um responsável. Pilatos recebeu aquilo como um demérito para ele poder vir cuidar daquilo. Porque era uma região difícil, muito conturbada. Era uma região, né, gente? Continua até hoje, né? Conturbada, complicada, difícil. E aí, o que eles tinham? Eles tinham o príncipe vassalo, que era o Herodes, que era o responsável para poder recolher o dinheiro e mandar, né, para Roma ficar tranquilo. E Pilatos recebe esse presente para poder botar em ordem na casa. Aí mandou para ele poder dar a palavra final naquela situação. Só que ele poderia ter salvado Jesus, né? Porque a palavra dele era a palavra do romano, né? A palavra de Roma. Então ele poderia dizer assim, ó, pelo meu entendimento, não vejo o crime desse homem, eu vou soltá-lo. Não tem por que ficar com ele preso. Bateu o martelo, acabou. Só que não foi feito assim. A gente já sabe qual é a situação. Então amanhã, quinta-feira, Jesus é preso no Jardim das Oliveiras, né, da Getsemane. Os apóstolos estavam lá com ele, dormiram, né, porque ele pediu para poder ajudar na oração, né? E ele reitera lá, vigiar e orar, né, para poder... temos que orar, mas temos que olhar também, porque as coisas acontecem, né? E aí, na sexta-feira, ele é crucificado. E no domingo de Páscoa, que é o próximo domingo, Jesus reaparece, né? A Maria de Magdala, né? E aí as pessoas dizem assim, a ressurreição de Jesus. A gente, que é espírita, a gente sabe muito bem que aquela era uma situação de quê? De corpo, né? Do perispírito. Tanto que quando ele vai, Maria vai tentar abraçá-lo e diz... Não, não me toques, que ainda não subi ao Pai. E a gente sabe muito bem nas reuniões de materialização que você não pode tocar os espíritos, porque senão ele vai, né? O médium vai só. Exatamente, o médium que está doando o fluido dele, o ectoplasma, o fluido animalizado, é que vai sofrer naquela situação toda. E Jesus pede para que ela não toque. Então, ali, para o cristianismo, aquele momento ali é um momento crucial. Que Jesus ratifica que a morte ela não existe. Que o espírito é imortal e que ele estava colocando ali para eles exatamente aquilo que ele tinha falado. O meu reino não é daqui. Mas vocês irão comigo. Eu vou aprontar a casa, mas eu tenho que ir na frente. Todos aqueles que nos antecedem, né, a nossa jornada, a nossa passagem para o plano espiritual, eles estão indo arrumar a casa, a nossa casa. Para que a gente, daqui a pouco, quando a gente for, a gente seja recebido lá. Tomara a Deus que sejamos bem amparados por esses bondosos amigos, parentes, entes queridos. Então Jesus ali, para o cristianismo, é fundamental. Aquela parte ali do Jesus voltar e dizer assim, olha, eu estou aqui. Nos Atos dos Apóstolos, quando nós chegarmos, Jesus passa ainda mais 40 dias com os discípulos, reforçando tudo aquilo que ele já tinha falado em Betânia. Nos Atos dos Apóstolos aparece isso, a gente vai ver. Jesus ainda fica 40 dias, olha só, gente, tudo aquilo que eu falei, vamos remarcar tudo de novo. Isso. Porque é difícil, né? É complicado o pessoal entender que realmente a morte não existe. E ele passa 40 dias, né, junto com eles para poder reafirmar aquilo que ele já havia colocado. Então, não somos só nós, não. É difícil. Realmente, o negócio é muito complicado. Quer fazer alguma colocação aqui, antes de passar para outro? Você... Vou ser bem breve. Na verdade, eu tive um entendimento um pouquinho diferente dos demais, necessariamente tão desigual. Quando a gente leu essa passagem aqui, nós percebemos que a preocupação que Jesus vem nos dizer, e a espiritualidade amiga tem nos orientado nesse sentido, de que apesar de todo o acúmulo de conhecimento, de estudo que nós fazemos, é necessário observar alguns detalhes. Até onde nós estamos praticando sem a interpretação personalizada. Porque Jesus fala o seguinte, apesar de vocês terem todo o conhecimento da lei, vocês acusam. E o que que a lei pede? Misericórdia quero. Então a gente julga sem observar que o princípio é o amor. E mais, nós somos assim rápidos em apontar defeitos do nosso próximo. Nossa Senhora, nós estamos agora nessa época aí de apontar defeitos, nós todos nos tornamos santos. É uma coisa impressionante. Todo mundo tem culpa, só nós que não. E é isso que Jesus fala, é, vocês profanam no sábado e estão acusando. Porque vocês depois passam limpos. Por quê? Só porque vocês se autodenominam sim. Então é essa observação que nós temos que fazer quando nós estamos comentando sobre nossos próximos, sobre os nossos companheiros. Nós estamos julgando demais. Não. Sem qualquer crítica aqui. O companheiro mandou um depoimento e é aquilo mesmo. Quando nós vimos observar pessoas com determinadas características que a sociedade disse que é ruim, se a cor é um pouco mais escura que a nossa, a roupa é um pouco mais maltratada e ele carece de uma beleza física, esse cara não presta. E se a gente perceber que os engravatados que nós estamos vendo que fizeram coisas piores, tenho certeza que se passasse na nossa frente, nós ainda cumprimentaríamos e daríamos, poxa, lá vai um fulano que realmente é um cidadão de bem. É isso que eu, quando eu peguei aqui, eu fiquei preocupado. Nós estamos muito, até anotei, nós estamos muito preocupados com a forma. Estamos esquecendo da função. Nós estamos muito materialistas. Isso. Por quê? É aquela nossa discussão passada. A nossa identidade ainda é a identidade com o corpo físico. Eu não consigo, deixa eu mudar aqui, nós não conseguimos ainda destituirmos dessa identidade. Eu me identifico tanto com o corpo, mas tanto com o corpo. E na certeza de que tudo está indo para o buraco, literalmente, a sete palmos, isso causa em mim uma desarmonização interior impressionante. E aí eu sou dotado de angústia, tristeza, vaidade, maledicência, ciúme, o que vocês quiserem. Por quê? Porque eu sei que tudo que meus olhos veem e minhas mãos tocam na matéria está perecendo. É só se observar. Nossa amiguinha ali, na semana passada, falou, ah, mas eu me olhei no espelho e não mudei muita coisa não, graças a Deus. Porque eu me olho e fico cada vez mais assustado. Então, essa certeza de que nós vamos perder o que nunca foi nosso. E essa identidade que nós temos com o corpo físico é tão forte que causa a nós exatamente isso. A gente está, o Cosme aqui no primeiro dia falou, nós já passamos por todo o Pentateuco. E nós fizemos uma pergunta aqui, o companheiro espiritual falou, o que você tem feito com o teu conteúdo? Está amando mais? Amando não no sentido de que a gente ainda não compreende, que é o amor divino, aquele que é isento de qualquer crítica, mas o amor da misericórdia. Estou sendo mais misericordioso com o nosso companheiro? O amor das diferenças. O livro dos Espíritos, o Evangelho diz lá no capítulo, se não me engano, é o 11º lá. Talvez eles não conheçam o Deus que você conhece. Talvez eles não tenham acesso ao conhecimento que você tem. Então olha com misericórdia. Foi o que eu entendi extrair esse parágrafo aqui do nosso companheirozinho Mateus. Então, comenta logo, cura do homem. Cura do homem com as mãos atrofiadas. Mais tá, uma cura. Também fiz a anotaçãozinha aqui, que tem a ver também com o que é mais importante. A gente vai continuar no mesmo diapasão. Alguém, até nós nos encontramos numa situação assim dentro da chamada religião espírita, que nós adotamos uma postura. Nos nossos cultos do Evangelho lá, nos domingos, os companheiros espirituais aparecem lá em casa e nós permitimos o canal da comunicação. Alguns irmãos falam, não, você não pode fazer isso em casa, você tem que fazer isso na casa espírita. Então eu coloquei na pressão. Tudo bem, não está errado, irmão. Nada contra. Mas o companheiro espiritual disse assim para nós, meu filho, Vamos lembrar que você está num grande hospital e você tem conhecimento médico. E está faltando 5 minutos para você deixar o teu trabalho. E chega um doente para você. O que você vai falar? Não, meu irmão, olha só, volta amanhã que agora eu estou indo embora. Então vai no outro hospital. Agora eu não posso te atender. Isso é má. Se você diz que aqui é a casa do Senhor, onde não há portas e janelas, já contei da historinha do companheiro. Nós fizemos uma censura e falou, ah, é? Mas as pessoas que te visitam, você coloca rótulo. Só pode vir se for de branco. Só pode vir se tiver com os pés limpos. De preferência que tem tapete na sala, vai sujar, né? Mas o que ele quis despertar, porque a gente está colocando parâmetros para amar. É uma coisa impressionante. Eu só vou amar se você for loura. Ou se você morar na Tijuca. Apesar de eu morar em São Gonçalo, mas... Ou se você for na Zona Sul. A gente começa a catalogar as nossas ações. E é isso que Jesus falou. Meu filho. E detalhe, ele te... Olha só. Esse é o nosso grande problema. Quando nós estamos envolvidos numa situação como essa aqui, você pode perceber que, como trabalhamos com energias mais doces, as decisões que nós tomamos, a gente sempre balança a cabeça para tudo, né? Sim. É. Sim. Agora vai lá para fora. Vem um irmãozinho, uma irmãzinha com uma criança no colo, dentro do ônibus. A companheira falou, dê-lhe todo o seu dinheiro. Botei a mão no bolso, tinha uns R$50, não vou dar. 6 vezes o companheiro falou, dê-lhe todo o seu dinheiro. E a irmãzinha vinha vindo. Dê-lhe todo o seu dinheiro. E a irmãzinha vinha vindo. Desceu. Tu deu o dinheiro? Não, nem eu. Por quê? Porque na situação lá fora... É do coração. Aqui é fácil. Claro, dou, meu filho. Toma. Nós somos envolvidos por energias mais doces. Isso aqui lá fora. Uhum. O campo de atuação do Senhor é o mundo todo. Nós já falamos sobre isso? O campo de atuação do Senhor é o mundo todo. E a gente tem que começar a prestar atenção nos nossos valores que a gente não está praticando. A gente só quer ser médium em casa espírita. A gente só quer conversar com o companheiro. Eu levei uma bronca essa semana, que a irmã falou, bronca entre aspas, né? Uma irmã falou alguma coisa para nós e nós não sabíamos nada para dizer. Não tínhamos nada para dizer. Era um vazio absoluto. E ficou aquele silêncio. Aí a irmã falou para assim, você sabia que o silêncio mata? Entre lágrimas e saiu. Na hora o companheiro falou assim, quando não souber o que dizer... Estão mantendo aí um revezamento forte em cima de nós, por quê? Porque nós acabamos de ser puxados do fosso. E é preciso que a gente direcione no caminho do bem. Então eles ficam, meu filho, larga a mamadeira. Meu filho, larga a papinha. Está na hora de você mastigar. Está na hora da gente começar a exercer o amor 24 horas por dia. E passou a oportunidade, não tem mais como abraçar essa irmã. Você foi. E aí? Enquanto estás a caminho, concilia-te com o teu inimigo. Que inimigo é esse? E até hoje a dor no nosso coração continua. A angústia, a necessidade de ter um pouco mais. Sabe, a gente tem buscado de maneira até desesperada essas sementes que a gente às vezes percebe que ainda não estão plantadas no nosso coração. Semearam, mas caiu na pedra, ou no lugar mais árido, e não está afincado no nosso coração. Eu preciso falar do servo do Senhor? Não, né? O servo do Senhor é exatamente isso. Outra coisa, minha amiga patroa aqui está de prova, que ela tem dito assim, meu filho, por mais que você não queira, por mais que você tente não ser, nós somos referência. Não que eu seja uma referência do que é para ser feito. A referência é a questão 625, o Cosme sabe qual é. Jesus, essa é a referência. Porém, você não vai conseguir que os irmãos te observem. Então, se você proclama que é um servidor do Senhor, ou seja, se você acompanha o espaço dele, mas faz tudo ao contrário, toma cuidado, filhote. Está semeando a própria ruína. Isso é mais um alento para a gente. Nunca vamos dizer que nós não somos. a gente tem essa mania de tentar ser o que a gente não é. E Jesus deixa claro, aquele que for meu servo, pairará sobre ele meu espírito, ou seja, com certeza você vai saber o que agir, como agir, no momento em que você for chamado a agir. Não tem que ter medo de nada. Tem que ter medo de nada, porque se você é um servidor do Senhor, tenha certeza que Jesus está sobre você. Não na maneira literal, mas na presença dos seus prepostos. Isso já foi dito a nós, meu filho. Se preocupa com os julgamentos humanos. Está muito preocupado com isso. Se não preocupa com as tuas ações. Você não precisa do aval dele para escalar para cima do seu. Você precisa atuar nele. Você não precisa do aval dele. Ah, você é maravilhoso. Você vai conseguir. Enfim. Não é assim que se define ninguém. Temos que observar o seguinte, como ele reage nas tuas posturas. É através dos olhos dele que você se vê, porque você não está se vendo. Eu não sei como é que eu estou aqui agora. Estou pintado? Não sei. Se eu tivesse com uma mancha vermelha aqui na testa, nunca ia saber. Se não tivesse espelho aqui. Preciso do olhar seu, dela, dela. Então a nossa postura em relação ao nosso próximo é que vai dizer como nós estamos, como é que é o nosso coração. A psicologia diz que é aí que o id, que é a parte íntima, que é nesse momento que você não controla, é que você mostra quem você é. Meu filho, como não souber o que dizer, abraça. Engraçado que essas duas passagens, cura do homem com as mãos atrofiadas e servo do Senhor, mesmo Jesus curando, eles se reuniram ainda, os fariseus, lá no, na segunda passagem, na cura do homem com as mãos atrofiadas. Uhum. Ele diz assim, após sair, os fariseus formaram um conselho contra ele a fim de matá-lo. Uhum. É brincadeira isso, né? Porque se Jesus fosse se importar exatamente com o que falava, ele não ia fazer cura nenhuma. E aí, aqui no, como servo do Senhor, ele ainda continua curando, que a multidão vai atrás dele, né? Está aqui. Ó. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Seguiram turbas numerosas e ele curou a todos. Não botou o galho dentro, não. Foi lá e advertiu-os para que não tornassem público, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. E aí, na passagem de Isaías, diz, eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não contenderá nem gritará, e não se ouvirá nas ruas a sua voz. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até quando levar a justiça ao triunfo. Em seu nome os gentios esperarão. Ou seja, a mensagem de Jesus, ela não era uma mensagem que estava segregada apenas para aquele povo hebreu, não. Exato. Isaías já estava dizendo lá atrás, já que eles acreditavam tanto nos profetas, que a mensagem do Cristo seria para todos. E por que ainda não aceita o Cristo como esse Messias prometido até os dias atuais? Isaías é um dos grandes profetas, né, do Antigo Testamento. Acho legal também quando ele fala que fizeram, se reuniram para tentar um conselho matar, pra tentar matar ele. Não, eles já estavam, a gente está vivendo essa Semana Santa. Essa situação, ela foi tomando um vulto, foi conseguido. Como é que nós vamos fazer? O que ele está... E várias vezes, eram as pegadinhas, né? Jesus, vem cá, você que é profeta, que você é conhecedor de tudo. É lícito ou não pagar o tributo a César? Tudo pegadinha para poder ver o que ele ia dizer. Então, como essa passagem que a gente vai estudar aqui, outras também tiveram. Uhum. Né? Mas Jesus não botou galho dentro, não. Foi lá, continuou fazendo o que tinha que fazer. Porque quando a pessoa, eu acho que a maioria desses fariseus, das pessoas se reuniram, elas, de certa forma, lá no íntimo, elas sabiam que ele estava certo. Até com relação ao sábado e outras situações. Só que quando a outra pessoa, o teu oposto, está dialogando com você, você começa a falar e a pessoa sabe que você está certa, igual no caso dele, você às vezes acaba incomodando. É igual o que o Essa falou aqui, você vai, vai no centro espírita, onde muita gente segue a doutrina, estudou lá o Pentateuco, mas não coloca em prática. Ele começando a falar as práticas, de certa forma lá você mesmo está se cobrando. E eu não estou fazendo isso. Só que no caso deles, a ação deles foi foram perseguir Jesus e tentar matar. Sim. E acho que até um pouquinho também, eu lembro de Francisco de Assis, que o Papa até fala isso, né, quando ele vai lá conversar com o Papa, que as pessoas lá na hora, inclusive o próprio Papa, se incomodou com a simplicidade dele, com a pobreza, assim. Ah, esse filme com lindo, irmão, só não é, pra mim é a melhor cena do filme. Ou seja, eles ficaram incomodados com a pobreza do outro. Na verdade, não foi incomodado. Ele mostra, a câmera mostra aquele gente cheio de ouro e aquele magrelo, aquela simplicidade, aquela roupa rota. Deixa eu só contar pra vocês, você falando desse assunto aí, só pra ver como é que nós não aceitamos. Apesar de nós lermos, de nós bebermos na fonte da reencarnação, da vivência espiritual, da continuidade da vida, nós ainda queremos modificar toda a lei de Deus para nosso bem e bel prazer. Isso aconteceu com o Divaldo. O Divaldo foi visitar uma irmãzinha muito doente, muito doente. Eu acho que já estava na sua fase terminal e ele se tomou de muitas dores e tristezas. Chorou e começou a fazer uma prece de solicitação ao plano espiritual, pedindo que a mão do Senhor atuasse sobre aquela irmã, que a curasse daquela enfermidade, que ela estava sofrendo muito, papapá, e foi para casa absolutamente triste, impactado por aquela visão. E à noite, nas suas preces, João apareceu. Mas, João, o que foi? Seu João, você não viu aquela irmã? Que situação triste, que situação dolorosa. Queria poder fazer alguma coisa por ela, estou aqui pedindo para que vocês atuem, para que suavizem. Divaldo, você está querendo ser melhor do que Deus? Nós somos assim, a nossa postura. Nós estamos sempre querendo ser melhor do que Deus. Nós temos uma irmã numa situação parecida, já aconteceu com a Patrícia. Ela tem ela, vocês sabem o que é, né? A partir dos 15 anos ela começou a ter aquele problema nas... Junta, de uma maneira que hoje ela está toda tortinha, né? Não consegue mais dobrar as pernas. É amiga da minha esposa e minha mulher ficou muito, mas muito impactada, que ela sentiu muitas dores, 24 horas de dor. E são 30, 15, 25 anos nessa postura dolorosa. E minha esposa ficou muito, mas muito impactada com aquela... E me fez uma pergunta, né? Não sei por que fez a nós, ou por que isso? Não sei. Pergunta pra ele. Não sei. Fomos pra casa. O companheiro espiritual apresentou a nós, por conta da dor do coração da nossa esposa, o companheiro espiritual falou, meu irmão, vim trazer as gotas de alívio para um coração oprimido e triste. Essa irmãzinha, mais ou menos 250, 300 anos, se comprazia, ou seja, tinha prazer em dilacerar corpos. E fazia isso com uma satisfação inacreditável. No plano espiritual, consciente da sua situação, pediu que retornasse, pedindo para sentir o flagelo no curto tempo em que vai ficar na carne de tudo aquilo que ela causou aos outros. Porém, Deus nunca está carente de bênçãos. Ao seu lado há espíritos que a amam muito, isso é verdade, nós sabemos, e que a amparam e auxiliam na sua caminhada. Então, essa é a nossa dificuldade de ver a obra do Senhor. Nós estamos sempre... E Jesus fazia isso e nos incomodava, porque eu quero que as coisas sejam da minha maneira. Não quero isso aí, eu não aceito isso. O próprio Espiritismo encontra a dificuldade de ser aceito, porque as pessoas... Quê? Ah, não, isso aqui não acredito, isso aqui não acredito. Isso aqui eu não acredito. Da outra face, isso. Amar o próximo, que? Não, o não, vosso não, inimigo. Não acredito, não acredito. Isso é evangelho, né? Meu amigo, talvez hoje a gente não tenha percepção para tirar ou compreender a imensa importância, ele falou, da catarse, que é a gente adentrar o Novo Testamento ou o Evangelho. Nós ainda não estamos suficientemente maduros espiritualmente para perceber que isso aqui é um roteiro. Nós já mandamos o texto lá do livro do André Luiz, que na espiritualidade superior... Qual é o assunto de estudo? Evangelho. Ninguém estuda João de Anjos, ninguém estuda Zíbia Gaspareto, Evangelho. Porque, e olha só, os espíritos fazem pergunta ao companheiro. Sabe como é que ele responde? Abre uma página, aí lê um trecho do Evangelho. É o cara. O Francisco de Assis também era assim. Acho que ele era todo vocês, pautado em Evangelho. É. Tem um livro muito que eu quero colocar aqui para os irmãos, que é muito bom, chamado De Francisco de Assis para Você. Que é um muito livro, esse livro é um livro que foi feito pelo espírita, Humberto Leite, lá de um grupo espírita do Grajaú, se não falar a memória. É uma obra que vocês encontram facilmente de Francisco de Assis. É um livro muito bonito. Tem todas essas passagens aí que vocês falaram. É um livro que eu estava lendo para poder me preparar para fazer a palestra do Francisco de Paula, que é no domingo agora. Pobrezinho então, de Jesus, né? Então, Francisco de Paula. Tem, aí você pergunta, mas pô, o que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver, porque o nome de Francisco de Paula é Francisco por causa de Francisco de Assis. Isso. Então, os pais deles eram devotos de Francisco de Assis. Então, tem tudo a ver uma coisa com outra. Então, eu falei assim, não, primeiro tem que ler Francisco de Assis. Eu já tinha lido uma obra lá daquela do Miramês, né? Lembra aquele livro do Francisco de Assis? Também é um livro muito bom aquele livro. Mas esse livro aí é muito... Porque ele dá vários conceitos que nós conhecemos na doutrina espírita. Ele faz algumas correlações. Porque Humberto é espírita, né? Então ele faz algumas colocações. Mas ele ressalta exatamente isso, que Francisco de Assis era evangelho puro. Evangelho puro. Então, nós estamos no caminho. O caminho é esse aí. Gente, vamos dar uma acelerada para a gente poder fechar o estudo? Falou pra hoje, né? Para esse encerramento é sua, tá? Quem sentasse aqui, ali vai ser a minha. Vamos, então, fazer a parte prática, né, do nosso trabalho aqui. Radiação é da Simone, não é isso? E preces desencarnados do Edson e o fechamento da Fabiana. Pode? Vontade. Senhor Jesus, mestre e amigo, meigo Rabi da Galileia, nesse momento, Pai, direcionamos os nossos pensamentos a todos os irmãos necessitados. Pedimos que a espiritualidade amiga esteja agindo em todos os locais onde se encontra um irmãozinho necessitado. Que os asilos, os hospitais, as penitenciárias, os lares, os hospícios. Em todo local onde existir um irmão necessitado, que a espiritualidade amiga haja, envolvendo, protegendo e fornecendo o remédio necessário para a recuperação deste irmão. Pedimos, Senhor, em especial, para os seguintes irmãos: Patrícia Martinez de Souza, Maria Eduarda Almeida, Flávia Regina Almeida, Rubem Augusto Pereira Neto, Ana Paula Manso Ferreira, Cláudia Lucas Manso Ferreira, Hinaldo Pereira de Moraes, Mona Lisa Tinoco Cavalcante, Del Cavalcante Buarque, Marcos Vinícius da Fonseca Buarque, Ian Cavalcante Buarque, Lia Mara Ribeiro Tinoco, Amanda Tinoco Cavalcante, Cristiano Lima da Silva, Joyce Nóbrega Vasconcelos, Francine Magalhães, Pedro Aguiar Gomes Monteiro, Carlos Agrippino Santos e Mário Henrique Lopes. Que todos esses irmãozinhos recebam o necessário para sua recuperação, seu restabelecimento, para que sua caminhada seja aliviada. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Divino Senhor, rogamos também, Senhor, estenda esses fluidos, essas energias de paz e harmonia aos companheiros que já não estão mais presentes no mundo físico, aqueles, Senhor, que já se encontram vivos no plano espiritual, os que partiram, Senhor, pelas portas da precipitação, sejam todos envolvidos com o Teu carinho, com o Teu amor, Senhor, amparados pela Tua misericórdia. Meus companheiros que aqui, Senhor, listados estão no nosso caderno. Gabriel Cavalcante, Cora Ribeiro, Márcia, Nívia, Adriana, José Domingues, Júlio de Moraes, Irania Guiar, Jerônimo Gomes, Aureano Gomes, Jerônimo Gomes Filho, Ademira Sinfrônio, Arlete Bernardino, Lijanira da Silva, Madalena, Carmen Rogério, Linda Darnel, bem como a todos os companheiros, Senhor, que aqui não foram listados, mas que vivem em nossos corações e nossos pensamentos. Que todos recebam, Senhor, nesses momentos de fúria, de paz, de harmonia, de sorrimento, Senhor, e de tranquilidade. Que assim seja. Mestre de infinita luz e bondade, amigos e guias espirituais presentes, primeiramente agradecemos por toda a luz e radiação, por todo o conhecimento interior que nos foi estudado nesse momento, que possamos cada vez mais, Pai, praticar os seus ensinamentos com amor, com tranquilidade, com entendimento. Pedimos luz a cada um dos irmãos que se encontram aqui, aos irmãos que não puderam estar presentes aqui no momento, ao nosso ambiente de trabalho, à nossa moradia, ao nosso país. Também, principalmente, agradecemos, meu Pai, agradecendo por todas as coisas boas que o Senhor tem nos proporcionado no dia a dia. Pedimos força, fé e esperança, e que possa abençoar todos os irmãos aqui presentes e os nossos familiares também. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Agradecendo mais uma vez pela presença amiga, bem fazer os nossos amigos espirituais, dos coordenadores do nosso estudo, a Jesus, que nós possamos nos encontrar na próxima semana aqui, novamente, nos reunirmos em nome de Jesus para estudar o seu Evangelho de Luz e Amor. Vamos em paz, boa semana, que Jesus nos abençoe. Boa Páscoa, né, para todos. Graças a Deus.